sabe, pode dançar com a gente. Um beijo. Muito obrigada, Cigal. Obrigada, Mossoró. Carlinho, vai, segue o seu caminho. Escreve outro destino, só não pede pra eu tentar. Vai, com o coração partido, você está decidido a encontrar outro amor. Porque quem sabe um dia você vai me dar valor. Só assim você me aceita. Tira o pé do chão, linda. Você vai me pedir pra voltar. Nunca dá pra se arrepender. Foi só seu coração reclamar. Ficou com medo de mim. Você vai me pedir pra te amar. Meu desejo não esqueceu. Não vai resistir, vai se entregar. Só quem sabe te amar assim. Escreve outro destino, só não pede pra eu tentar. Ele é, vai, com o coração partido, você está decidido a encontrar outro amor. Quem sabe um dia você vai me dar valor. Só assim, quem sabe, joga a mão pra cima e pode cantar bem alto, vai. Você vai me pedir. Pra se arrepender, foi só seu coração. Ficou com medo de me perder. Você vai me pedir pra te amar. Meu desejo não me esqueceu. Não vai resistir, vai se entregar. Só pensar de amar assim. Quem sabe, quem sabe? Assim, joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Oh, oh, oh. Ei, existe mais de mil razões pra explicar as vibrações do meu coração sofro. Às vezes acho que é paixão, mas só pode ser amor. Tão forte como a luz do sol anunciando. É porque, rapaz, não tem quem segure, não. É capaz de apagar o cio que incendeia a fera. É sentimento que devora e ao mesmo tempo que sacia de paz. É amor demais. Hoje logo cedo quando eu sabe a primeira coisa que eu lembrei? Seu olhar. Baby, beija, baby, beija, baby, vem me namorar. Sabe a primeira coisa que eu pensei? Foi te amar. Baby, beija, baby, beija, baby, vem me namorar. Existe mais de mil razões pra explicar as vibrações do meu coração. Um beijo 95-93. Onde Garcia com a gente também. Tão forte como a luz do sol anunciando. É tipo um vulcão aceso depois da explosão. Um beijo pra galera do Botica. Um beijo pra toda a minha família, meus amigos. É sentimento que devora e ao mesmo tempo que sacia de paz. É amor de paz. Atenção, galera, vamos bagunçar essa arena agora. Bora, joga pra cima e bora. Pensando no trem doce que é gostoso, hoje não tem choro. E essa sapequinha cai na minha lagoa de erros. Pensando no trem doce que é gostoso, hoje não tem choro. O chimbinha tem pressão. Jogo ele no meu braço, pura de novo. Vamos embora, assim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos dar, brincar de fazer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Pensa no trem doido que é gostoso. Hoje não tem choro nem pé. Se essa sapequinha cai na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não. Ela vai ver que a tabinha tem pressão. Eu jogo ele nos meus braços, o delito feito e tá feito o regaço. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha, brincar de... proporcionar essa oportunidade de vir aqui cantar na minha terra nesse momento de ascensão, mostrar esse novo projeto. Saibam que para mim está sendo difícil, porque eu estou diante de todos vocês. Com certeza é um público mais especial e mais diferenciado nesse quesito. Obrigada, vamos aproveitar juntos. Dançando assim comigo, ó. Mãozinha tem que ser assim, ó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha. Flex. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha, brincar de... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer... Aqui já sofreu por amor. Quem já teve alguém que tipo marcou a sua vida inteira? Por mais que o tempo passasse, aquele feliz continua ali, sabe como é o negócio? Você pensa que já esqueceu, mas pinta alguma coisa, não sei de onde, que faz você ter saudade. Vamos lá. Calypso. Oh, no. Shiba. Em casa pensando em nós dois, fiz uma viagem, voltei no tempo. Quando percebi que já foi meu arrependimento. Se não fosse vontade pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, iria até lá. Eu queria somente uma noite contigo outra vez,

estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez. Bem feito. Bem feito. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. O quê? Sara, um beijo. Mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja. Quem sabe cantar? Joga a mão pro céu e pode cantar com a gente lá. Se o nosso amor. Pode ficar com a casa inteira em nós. Por você eu vivo e morro. Mas dessa casa eu só vou levar. Violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão. Um beijo pra galera do Cinco Fuxiquinho que eu adoro. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Nossa herói de Val, canta com a gente, vá! Eu de você. Pode ficar com a casa inteira e nosso carro. Por você eu vivo e morro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar. Mas dessa casa eu só vou. Vou. Todo mundo assim com a gente vai. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Ah, minha gente, prepare-se. Prepara pra decolar. Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão. Aqui dali é uma loucura. Qualquer mistura com você é muito bom. Tão refrescante, tão excitante. Eu me lembro por aqui no sol. Ai, que delícia. Tão refrescante. Eu penso em você. eu sei. Comigo não foi diferente. Eu te amava loucamente, mas sua ingratidão deixou meu coração tão carente. Quer saber

tá louca essa bandeja. Essa galera gosta muito de uma preta. Um beijo, galera. Eu quero cerveja de Somaia, de Soraya, dos Estados Unidos. Um beijo. Eu quero cerveja. Cerveja, melhor guitarrista do Brasil. som de mão. Atenção, Mossoró. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. 16 anos, banda Calypso. Só você me ligar, já não fico normal. Sinto me levanta ao astral, ouvindo sussurros de amor. Minha imaginação vai aumentando o calor no corpo e no coração. Oh, amar você é bom demais. Meu coração bate palma e pé. Amar você é bom demais. Meu coração louca sedução. Corre e vem me ver. Quente igual verão. Louca sedução. Corre e vem me ver. Quente igual verão. Vem me amar, me dá prazer. Fico normal, tempo em manual. Me levanto o astral, ouvindo sussurros de amor. Viagem e imaginação, vai aumentando o calor no corpo e no coração. Amar você é bom demais. Meu coração te palma e testa. Amar você é bom demais. Meu coração te palma e testa. Louca sedução, corre e vem. Corre e vem me ver. Tira o pé do chão. Louca sedução, corre e vem me ver. Quente igual verão, vem me amar, me dá prazer. Louca sedução, corre e vem me ver. Quente igual verão, vem me amar, me dá prazer. Vamos embora, 95 FM com a gente. Vamos embora, minha gente, assim! 95 FM com a gente! Gondim Garcia! É hoje, é hoje, é hoje, é hoje! Hoje eu tenho uma proposta. A gente se embola e perde a linha a noite toda. Hoje eu sei que você gosta, então vem cá, encosta, que assim você me deixa louco. E faz assim, um jeito de sabor de quero mais, sem fim. Hoje eu tô afim, vivendo a intenção de ter você pra mim, só pra mim. Hoje você não me escapa, hoje vem pra nossa festa, querendo me pegar gostoso. Hoje ninguém, hoje porque eu quero te pegar gostoso. Hoje eu tenho uma proposta. A gente se embola e perde a linha a noite toda. Eu sei que você gosta, mas não entra em volta, e assim você me deixa louco. Mas assim, assim, não fala mais de novo. E hoje eu tô aqui. Hoje ninguém vai ser meu brinquedo. E hoje eu tô querendo te pegar. Hoje ninguém dorme em casa. Hoje porque eu quero te pegar de novo. Hoje vai ser nossa festa. Hoje eu tô querendo te pegar de novo. Hoje ninguém dorme em casa. Hoje porque eu quero te pegar. demônio, vem pra cá. Tem hora pra acabar. O clima tá esquentando. Eu só vim avisar. Se você quer desistir, eu preciso se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar. Na partida, eu fico sem dançar. Na partida, queria registrar a presença do nosso amigo, grande poeta, Dorgival Dantas, já está aqui com a gente. Para mostrar que a X-Calypso é democrática. Aqui vale tudo, toca de tudo. Em especial para a velha guarda que aqui se encontra. Eu canto essa música assim. Primeiro, joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, palma da mão. Joga a mãozinha pra cima, palma da mão, palma da mão. Foi numa festa gelo e curva livre, e na vitrola uísque a gogo. A meia luz a som de Johnny Rivers, aquele tempo. Energia, quando eu peguei de leve a sua mão, o tempo todo passa num segundo, o tempo voa mais que uma canção. Quase no fim da festa, um beijo então você se rendeu. Minha fantasia não era você. Joga pra cima, sai do chão. Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava. See you. ficava comigo. Você vê muito mais calmo. O meu comportamento hindu, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chato. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e destino. Viver é um arte, é uma crise, só que precisa cuidado pra perceber que olhar só pra dentro é um maior desperdício. O amor, eu quero ver Vidal, quero ver Mossoró, decola com a gente. O amor diferente, momento inusitado aqui do show. Chegou minha praia. Fevereiro. Todo dia quem pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa. O som da banda empurrando todo mundo no swing e massa. E a galera tá no clima. Não embaixo, lá embaixo, não em cima. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode quando a banda passa. O som da banda empurrando todo mundo no swing e massa. E a galera, oh! Desce, desce, desce, desce, desce. Bem juntinho. Sobe, sobe. Bonitinho. Vamos o wing massa. E a galera, oh! Assim é difícil, né? Em casa é complicado demais.